preparado pra se divertir. Pode então ficar ligado bem perto de mim. Chega aí. Essa é a vibe positiva. Muita paz e amor à vida. Meu talento é ver você bem animado. Não consigo se vejo alguém do lado. Sem sorriso, pra que isso? A vida foi feita pra gente ser feliz. Você bem.